Portugal 021 Alpha, Squawker Dance, descend to 4,000 feet, QNH 1019, bom survival. Bom survival, descend to 4,000 feet, QNH 1019. Papa Romeu, Bravo, Sierra, Sierra, prossiga. O Sierra, Sierra, prossegue de Sierra Juliette, para Brilhante, para o Corpo, sentido Salvador, agora em direção à Força TR, 20 milhas fora, 510, estacionado 0140, com dois a bordo. Gente, confirma se você está o plano de voo? Afirmativo, cara. Eu estou plano para as 21h30. Gente, prossiga visual via corredores, informe na rotatória, Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra. Observe, passando o índice algo no 705. Boa, 705, complete, chame torre 1895. 1895, boa. Papa Romeu, Bravo Serra Serra, confirma o tipo de equipamento. É o Romeu 66 agora. Pronto. 1 705, passando o Índia Serra, baixado e checado. Polo 705, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 019, pouso autorizado, pistão no 0, vento de 150 graus com 089, voo no 705. Livre pouso na 10, 05. Salvador, o Azul 3781 está pronto para o nosso ataque. O nosso POV de 49 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia. Alterna, Monte Claro. 3781 autorizado táxi via Parque Índia, ponto de espera 1. 1-8, decimal 9514, registro na 019, bom voo. 7 livre táxi Parque Índia, na ponto de espera da 10, 2-18-9-5, 1-19-9-5, Azul 3781, prazo. Solo Salvador, eu chamei 6259, se puder coordenar o nível 380 Guarulhos. Ele será coordenado, mantém escuta guarda. Obrigado. 2209. 2209, ponto final, 0209. Estabilizando o MLS, eu chamei 62. Na 0-3. Copio para o controle, a Xaner 9003. Sim, Matheus. Isso, a vista é bastante trabalho estabilizado no localizador. W9003, complexo de Chamitur, 1895. Boa noite. Xuxa Xanem 9003, Xuxa 1910, baixa o trabalho. Boa noite, Xuxa 9003, está previstado Xuxa no 019, continua a aproximação, aguarde pista livre, tchau. Escuta. 705 no solo aos 40, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Direito 219, ou no 705. Paulo, boa, vou no 705, Lisona. Vou no 705, Sábio Setorizado via Alfa, chamando da Juliette. Alfa, sua Juliette. O 9003, correção. A Ocean Air 9003, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento no 60 graus, 07 nós. Pronto, 003, pouso autorizado, pista no zero, vento no 60 graus, 07 nós. Sempre pouso, 9003. Saída da Elve da Motiva, intercepta Brasil 1-0, Piraí, DCT 1 base, Brasil 4-4, após conforme rota. Aciano transponde 5-0, 67, controle 1-2-0, decimal 8-0. Da El, Leda, após Motiva. 2006, QNH 1019, clear ILS final approach, report capture localizer. 2006, 1019, call you localizer, X-ray, runway 10, Papa Romeo, X-ray, Chile. 9 Would you say something about the score? Cinco via Juliette, portão 02. Via Juliette para o 2 no meu tempo. Brasil 2, Colombo 1. Torre Salvador, muito boa noite, o azul 2781, próximo pode esperar. 2781, autorizado a linhar e manter a pista no zero. Ali manter a pista no zero, o azul 2781. Controle Salvador, o Bravo Serra ingressando no Interlagos. Já visual com campo. 2-1 no decimal 9. Direito, mais um lado, boa. Serra, meu bravo, Serra, Serra, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, graças, senhora, o bravo, Serra, Serra. 9-0-0-3, boa noite, taxa 0-0 via Alfa, Juliette, porção 0-5. Alfa, direto para o 5-9-0-3. Estou no Sérgio? Se autorizar também para aero, gostaria de pato 3 direto. Caso negativo, pato 4. Sérgio, vou entrar em contato com a aero para checar a posição. Confirma, intenções é penoitado? Negativo, é embarque de passageiros chegando nesse voo da TAP. Embarque de passageiros que chegarão no voo da Portugal, é isso? A tem um ativo, senhor. 500 Serra, aguarde para a coordenação. Grato, ou no aguardo, Serra. Azul 2781, livre, decolagem, pista no 0, vento no meio, 0 graus com 089. Livre decolagem, o Azul 2781, grato. Bravo Sierra Sierra, Inferno nos solicitou que o senhor pousasse e livrasse no pátio 4, senhor. Chame curta final para pistão no 7, o vento agora de 1,60 graus com 089, ajuste 1019, Bravo Sierra Sierra. Vai chamar na curta final, senhor? O senhor poderia solicitar transporte para dois, por favor? Dois do pátio 4? Do pátio 4 para o saguão. Do pátio 4 para o saguão, ciente, iria solicitar. Muito graças, senhor. O Bravo Sierra Sierra. Tite 8-1, decolado aos 4-7, chama agora o controle de Salvador, frequência 1-2-0-8, bom voo. Controle Salvador 208, grato, azul 2781. Serra Serra, tem condições de agilizar para pouso na pista no 7? Eu tenho um tráfego chegando bem rápido para o final do 10. Afirmativo, senhor, está agilizando. E tem condições de pousar parado não no 7, sem interferir na 10. Obrigado, Bravo, Sierra, Sierra, chame curto final. Vai chamar o Sierra, Sierra. Sono 2000 pés na sua escuta. Azul 2781, no contato radar, sua para nível 180 via sair da água. 180 via sair da água, azul 2781. Air Captain Localizer, Avenue Bay 10, ILS, Papa Romeo X-ray, Juliet 7. Paulo Romeo X-ray, Juliet Serra, contact tower 118.95. Roger, 1895, thank you, bye-bye. Bye-bye. Papa Romeo X-ray, Juliet Serra, final approach, ILS X-ray, runway 10, localizer. Good evening, Papa Romeo X-ray, Juliet Serra, having sent the final QNH1019er. Continuing approach, report a Romeo 66 approaching for overlanding on runway 17. Overlanding on runway 17 will not interfere with your approach. Call me when you have landing gear done and locked in runway and runway sight, X-ray Juliet Sierra. Alright, just to make things clear, are we ready to land? Juliet Sierra, please confirm, do you have the runway in sight? We got runway inside 12 o'clock. Roger, X-ray Juliet Sierra, you're clear to land runway 10. Wind is 160 degrees, 08 knots. I report a Romeo 66, which will perform a hover landing on runway 17, which shall not interfere with your landing, X-ray Juliet Sierra. We guess that we have a contact. It's in the position 12 o'clock. Roger, sir, you're clear to land runway 10. Auto Parker, ILS, runway 10, Papa Romeo X-ray, Juliet Sierra. Foi o Bravo Sierra Sierra, está ingressando na final da 17, vai pousar pairado no topo da cabeceira. Pouso pairado, cabeceira no 7 autorizado, Bravo Sierra Sierra, vento agora de 1,60 graus com 1,09, ajuste no 0,9. Chame solo controlado, Bravo Sierra Sierra. Chamará o Sierra. Tenta somente ao Lear na final da pista no 0, Bravo Sierra Sierra. Tá desalvo mesmo, Sierra Sierra. We are not visual with the conflicting traffic, Papa Romeo X-ray, Juliet Sierra. I copy, X-ray Juliet Sierra, you do not have the traffic I reported in sight, is that right? That's right, we made a mistake. Detroit Juliet Sierra, the traffic is now touching the auxiliary runway of this airport. You're clear to land on the main runway. Clear to land on runway 10 X-ray Juliet Sierra. Wind is 160 degrees, 10 knots. Clear to land on runway 10. Thank you, Papa Romeo X-ray Juliet Sierra. We have 3 green lights done. Serra Serra, considere seu solo 51, táxi à direita, pátio 4, estacionar frequência livre. E eu já solicitei as viaturas com a correção, o apoio de solo com o pessoal da Infraero para o senhor do Segão. Muito graças, senhor. O Bravo Serra está librando a estacionar frequência livre. Para o táxi, 2269, 123 a bordo, está com 4 horas e 50, alterna, Gabriel. Táxi à direita, vem, de volta de para a 6-6, 118, decimal 95, ajuste no 099, bom voo, 6-6-2-5-9. Papa Romeo, X-ray Juliet Sierra, confirm your angle. Approve the taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Approach contact tower 118.95. 118.95, boa noite, muito obrigado. Parabéns pela vitória. Nada, boa noite. Salvador, boa noite, é Portugal, 0219. Portugal 021 Alpha, good evening, I'm having sight on final turn H109er. Please confirm, do you have the landing gear done and locked in runway in sight, sir? Affirmative. Portugal 021 Alpha, you're clear to land runway 10, wind is 170 degrees, 09 on us. Clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. Papa, Papa, Mike e Juliette, Romeu, prossiga. Prossiga para o farol da barra, na escuta do controle, mantendo 510, o Mike Juliette Romeu. Salvador é o 3097, boa noite, frente da Serra, pronta corte. Boa noite, são 3197, aguarda a cópia, Galeão. Guarda. Exchange de Sierra, continue taxi via taxi Lima. After turning right via taxi Mike. On taxi Quebec, call tower frequency 1-8-9-5. Continue taxi via taxi Lima. After taxi Mike, turn right via taxi Mike. And on taxi Quebec. Call tower frequency 118.95. Livre decolagem, pista no zero, vento no 60 graus com 1-0 nós. Livre Alpha with you on top. Go to Alpha. Approach the taxi Alpha Juliet Standard 10. I'll take Alpha Juliet Run Standard 10. Portugal Juliet 1 Alpha. Sherry, clear to cross from the 173.5 to 8.5. And after parking, clear to leave frequency X-ray, Juliet, Sarah, have a good rest, sir. Após voo Mons, conforme a rota. Asciano transponder 5107, controle 12080. Galeão autorizado 340, decola da 10, da El Leda, depois de Irume. Upper November 857, Moço. 5097, transponder 208 ao controle. 5107 ao transponder, reporta pronto, porção 03, então 3197. Corrigindo 5107 ao transponder, 3197. Salvador, boa noite, eu vou 1-1-1-68, formação Romeu, passa nível 200 para 150. 1-1-68, aciona a identificação, desça para 2.000 pés, ajuste no 09, via chegada à Mare. Via chegada à Mare, até 2.000 pés, eu vou 1-1-68. Salvador, boa noite, Roma 099, na posição 9, informação Romeu, autorização para fim. Roma 099, boa noite, autorizado com fins, nível 360, decolagem 10, curva à direita após a decolagem, perfil de saída arbor, após posição elefa, upper do 2 na aerovia, conforme a rota. Aciona o transponder 51, 15, Controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360 pela Upper Zulu 21 com comando urbano. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída arbórea, transição eleva. O transponder é 5-1, controle 120, decimal 8 ou 1-0-9. Correto, voo na 099, reposta pronta. Pois será, voo na 099. Para as armas, sobrevoo, mas aqui já tráfego Salvador, Xanar 6201, autorização para o Galeão, boa noite. Boa noite, Xanar 6201, autorizado Galeão, 360, decolagem na zero curva direita, perfil de saída da EOLED após voa Irumi, intercepta por novembro 857 conforme a rota. Aciona o transponder, corrigindo, aguarda o transponder, chama o controle 12080. Baixaner 6201, aprovado nível 360 para o Galeão. Decola de zona zero com curva direita, perfil da EOLEDA, pós de Irumi, intercepta pela V257, roda conforme, 1208, controle, aguardando o passe de transponder. Ok, correto. Aguardando o transponder, vou chamar 201. Na escuta? Na escuta? 5070 é o transponder. 070, 6201. Chama pronto. Falou, boa noite. Voo no 099, na posição 9, solicita decepcionamento. Autorizado, voo no 099, reporta táxi. Consideramente, voo no 099. Solo 3197 do Respeito para mim. Autorizado, são 3197, reporte táxi. Camarada. Para o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Gente, Recife, nível de voo 340, Recife, toda 251, alterna 133.95, chanel 6259. Solo Polo. Solo Polo, no 705. Boa noite, no 705, prossiga. Para o Galeão. Cheio no 705, gol autorizado Galeão, nível 360, decolagem no zero, curva direita. Dael Leda Irume, após Super November 857, conforme a rota. Aceno transponder 5122, controle 120, decimal 8. 360, Galeão. Fala da 0, direita, Dael Leda Irume. AP 9027. Respondo 22, no transponder, controle 208, voo 9705. Correto, reporta pronto, voo 9705. Salvador, boa noite, 66. Boa noite, 66. Aciona a identificação, desça para 3 mil pés, ajustando 019, via chegada Mari. 3 mil via Mari, temos a Serra, 1019. Preciso informar a colega de Recife, do centro, que a frequência que o senhor está usando é 20.8, ela me transferiu para o 19.8, tá? Afirmativo, vou informar. Obrigado. Obrigado, Luna 099, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera Chamea Torre, 118.95, ajuste na 099, eu prossegui até 422, já está como número 2. O mesmo se encontra no través do gate 4. Tá sim, está como número 2, Pátio Índia, no ponto de espera da 102, 139, obrigado. Oito meia meia, voa Itabe para interceptar a chegada mais. Itabe para a chegada, descendo 5 mil, no 866. comunicando que o 3197 está com 172 a bordo, 345. Copiado, 3197, direita, vem índio, no ponto de espera, chama a torre, 18 decimal 95, ajuste na 0, 19, bom voo. 19, direita agora aqui, vou chamar a torre 3197, bom voo. Tráfego Salvador, muito boa noite, papapá, bravo, é como meu. Solicitado 180 para Campinas, a própria nossa autorização foi disponível. Papapá Bravo, Eco Romeu, boa noite. Confirma por gentileza o local de estacionamento e a pista de decolagem. 4310. 43, isso? 43, isso, vai decolar da pista 10. Ok, autorizado Campinas, nível 180, decola na 0, curva direita, perfil de saída. Coral, Golf 677, primeira aerovia, após conforme a rota. Aciona o transponder 5126, controle 120, decimal 80. 180, decolada 180, Patrícia, com a curva pela direita. Coral é a nossa saída, Golf 677 da primeira aerovia. Depois conforme a rota, transponder 5126 e o controle após a decolagem 120.8. Bravo, Eco Romeo, Corrado já está pronto para o estacionamento? Daqui a 3 minutos. Ok, chama quando pronto. Chama na cara. Estou no 1968, estabilizou? Foi seu estabilizado, pista 10, visual 1968. 8 completa final, chama a torre 1895. Desculpa, não, cortei a torre, 1895. 1118, decimal 95, com pouso. 1895, obrigado. Salvador. Boa noite, eu vou 1168 na milha do externo, pista 10, trem baixo trabalho. 1168, boa tarde, boa noite, tráfego avistado, ajustando 019, pouso autorizado, pista no 0, gol 1168, vento de 1160 graus com 119. Veio pouso, pista 10, gol 1168. É. Bravo. 1-3-1-9-7, decolando 04, chame agora o controle em Salvador em 120.8, bom voo. 308, boa noite. Bom, 099, confirme se visual 137 da companhia, agora final, pistão no 0. Afirmo. No 099, após a passagem do tráfego que pousa, ali mantém pistão no 0, gol no 099. Após a passagem, ali mantém, gol no 099, tá? Contato radar, ele mantém 340, após 2000, Voleda. 340-2000, direto Leda, 3167. Voo no 866, desça para 2000 pés, ajuste no 09, autorizado ILS X-Ray pista no 0, reporta estabilizado. 2019, reportará estabilizado no 866. 168 no solo 117, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. 219, boa noite, voo no 168, boa noite, voo no 168, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Opa, chama de 2 Solo Salvador, boa noite. O Papa Papa Bravo, Edson Romeu. Quinto da informação, Oscar, para o funcionamento. Papo Romeu está lhe pressionando, reporta para iniciar o táxi. Reportará a Brava Romeu. Qual o capista? 866, completa final, chama a torre 198, décimo 95. 1895, 96. Para o táxi do voo 9705, 146, bordo, alterna Campinas, com 3 horas e 50. Voo 9705, táxi autorizado da ponta de espera via Índia, quando lá o 98 decima 95, ajuste na 0, 19, vamos voo. Sente na espera com a 295, bordo. 10, ajuste no 0 no 9, autorizado ILS X-Ray pista no 0, reporte estabilizado. 2000, 210 estabilizado, 10 rota estabilizada, 0 na 0 no 4. Controle Gol 1099, passa 1400, saída Arbor. Gol no 099, contato radar, se ele mantém o 360, após 2000, voo eleva. Ok, após 2000, eleva, sobe o 360. Boa noite, 2858, aciona a identificação, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 9, via chegada marítima. 2 mil pés, 0 no 9, ajuste, via chegada marítima. TAM 3197, passa o nível de voo no 30, chama agora o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251-3395-3197. Boa noite. X-Lete Romeu, controle. Boa, vou no 705, espera não, no 0 próximo. Estou no 705, mantém ponto de cara. Mantém. Salve Salvador, Papa Papa Brava, Romeu, está pronto para o táxi. Seu BAT no minha alternativa? 2 a bordo, economia de 6 horas, alterna Ribeirão Preto. Ok, Bravo Eco Romeu, autorizado táxi via parte 3, parte 1 Índia. Ponto de espera, chame a torre 118 decimal 95, ajuste no 0, 119. 10, 19, chamará a torre, ponto de espera. Bravo Eco Romeu. Guardião 01, boa noite, prossiga. Pronto para declaração, senhor. Livre vento no 70 graus, 099, ajuste no 019, guardião 01, confirme somente o nome do comandante. Ok, Reinaldo, o senhor chame fora do solo, Guardião 01. Bono 705, autorizado alinhar e manter pista no zero. Aí mantém, certo. Bono 866 no solo aos 22, libera a pista próxima à interseção à sua direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9. 1219, livrando minha falta, obrigado. Salvador, gol no 866, vem pra minha falta. Boa noite, 66, boa noite, via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, vai chamante da Juliette, 866. Uno 705, autorizado decolar, pista 10, vento de 170 graus com 09 nós. Teve decolagem da 10, certo? Fala, salvo para o seu guardião. O Paulo Guardião 01, considere-se decolado aos 2, 3. Chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, Guardião 01, até a volta. 1208, grato. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, ao controle. Decolado do Salvador, no momento em Itapuã, acendendo a 1000 pés que manterá escolta de Pituaçu ao Capixaba, na seleção da Holanda. Guardião 01, ciente. O guardião gostaria de coordenar com controle para um sobrevoo na paralela, tá visual com o tráfego final do LS. 705 decolado aos 24, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, obrigado, boa noite. Retirou no 705. Bom, no 705, contato radar, se mantém 360, após 2000, voa Leda. 360 após 2000, Leda, gol 705. Bom, no 099, chamo centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, boa noite. Estabilizou chinês 9014. 9014, completa sinal LS, chama torre 118, decimal 95. 295. Salvador, muito boa noite, chinês 904, estabilizado no 0. Vou entrar em contato com o 3-0, chamei a 2-0, né? Pico Salvador. Estabilizado, 0. Justo no 014, tráfego avistado, justo no 019. Pouso autorizado, senhor, pistão 0, vento no 60 graus com 089, justo no 014. Depois, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, pro 866, obrigado. Reporta laser, a posição de 9 horas, exatamente agora, 9 horas. Mil pedras, eu rompi. Laser, posição de 9 horas agora, bem pertinho aqui. Topo de um morrinho aqui. Laser, posição de 9 horas, reportou a chinela 0904, é isso? Tá certo. Paladão 01 na escuta da Torre Salvador. Uma estradinha aí, bem no topinho de um morrinho, ele deu laser. Região 01, após a passagem do tráfego nacional, está autorizado sobrevoo na paralela. Afirmo, visual ao contrário, com a posta, interferir, segue paralela, guardião. Chegou no 477. Voo no 645, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajustando a 019, via chegada bom. 4.000, com 1.019, via chegada bom. Tem possibilidade de voar para hoje de Belo? Será confirmado subida coral no alto ou somente coral? Subida coral, senhor. Coral, obrigado. Zona 014 no solo 28, libera a pista próxima à interseção direita, chame solo em 121, décimo 9. 219, solo 014. Salvador, muito boa noite, Cidade 90114, livrando. Canal 9014, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, na Cidade 94. UFMI-506. Visual, contrato com o guardião, mantendo a paralela próxima ao FTC, escolta. Filete Romeu, ciente Guardião 01. Assim, porém, não copiou a posição, Mike, Filete Romeu. Próximo a FTC. Empresa de 58, autorizado ILS X3, posto estabilizado. 3258, reportará estabilizado na X-Ray. Voo 705, chama o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 95. Vertical de DHTMI. Eu compro a densidade que tu assusta, autorizado, mãe, Juliette Romeu. Juliette Romeu, tá autorizado. Papapá, Bravo, Eco Romeu, decolado aos 3-0, chame agora o controle de Salvador, frequência 120, décima 8, tenha um bom voo. Grato, uma boa noite, bom serviço. 4-0, chame centro Recife, frequência 12-5-1, alterna 1-3-3-9-5. 251-3395, boa noite, obrigado. Controle de Salvador, muito boa noite, ó. Papa, Papa, Bravo, Eco Romeo, decolado da 1-0, tá cruzando 1.000 pés. Papa, Papa, Bravo, Eco Romeo, contato radar na decolagem, se mantém 1-80, saída coral. 1-80, coral, Bravo, Eco Romeo. X-Jet Romeu, após Pituaçu, prossegue para a Serra Índia Coimbra? Negativo. Intenção de sobrevoo próximo ao setor sul da torre, o Mike Juliet Romeu. Mike Juliet Romeu. Taxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera, chame a torre, 118-95, ajuste na 099. Bom, vou chamar a 201. Oceané 9014, após a companhia, ingresso via Juliette, portão 08. Após início do táxi, da companhia, portão 08. 90 por cento. Dando autorização, segue controle farol da Barra, o Mike Juliette Romeu pela Asa. Farol de Itapuã, o Mike Juliette Romeu. Guardião 01, para evitar conflitos com tráfego em aproximação, afasta para o litoral. Afirma o litoral. A 3858, completa final LS, chama a torre 1118 da 1995. 1118, 6201, mantém o ponto de espera. Torre Salvador, muito boa noite, tá? 3858, passando aí da Serra, trem embaixo secado, Campa Vista. 3858, boa noite, tá livre o pouso, não no zero. O vento 1,60 graus, 07 nós. Depois, 0, 3, 2, 5, 0, 9, voadona, reporte estabilizado. Zona de Duna e descendo a 2000, chave estabilizado, voo no 645. Capão aguardando autorização de transferência, o Mike Juliette Romeu. Edmundo, eu chamo a torre, 1895 da presente, agradece, Mike Juliette Romeu. Visual, com beijo, obrigado, 3, 2.